Deus, nossas vozes tributamos de louvor. E pedimos bênçãos de celeste amor. Ó, concede o crescimento na ciência e no vigor, imprimindo na memória teus preceitos, ó Senhor. Este ensino é de muito real valor. Senhor, em nossos mares manifesta o teu poder, e que o teu divino livro nós possamos conhecer.